Golf, chama a torre, 18:30, comi 12, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, Vitor Romeu Alfa, no ideal de descida. Voo no 776, vetoração para separação curva direita, na proa 055. Seu limite é a radial. É a radial 120 de Salvador, voo no 776. Positivo, sou vetor radar, o voo 1776, proa 055 para 040, limitado pela radial 120 de Salvador. 1776. Controle Salvador, Joker 04, atinge 120. Joker 04, mantenha nível 120. Joker 04. Salvador, Vitor Romeu Alfa, no ideal descida. Vitor Romeu Alfa, autorizado descida nível 060. 060, Vitor Romeu Alfa. Controle, Romeu Golf Victor, no ideal de descida. Papatango Romeu Golf Victor, vetoração para sequenciamento. Curve à direita, proa 200. Corrigindo, curva direita, proa 120. Seu limite é a radial 200 de Salvador. Romeu Golf Victor. Direita 120, limite radial 200 de Salvador. Já no ideal de descida, o Romeu Golf Victor. Gente, desce e mantenha nível 060, Romeu Golf Victor. 060 para o Romeu Golf Victor. Sou Salvador, pode confirmar a interdição dos primeiros 1.200 metros da 28? Os últimos 90 metros estão inoperantes da 28. O restante está praticável. Ok, obrigado. Joker 04, reautorizado nível 050. Joker 04 para o 050. No 776, reautorizado 3.000 pés, QNH em Salvador no 012. 3.000 pés, 1.012, o gol, 1.776. Papapapa Eco Serra Tango, reautorizado. Papapapa Eco Papa Serra, reautorizado nível 040. 040 Eco Papa Serra. Tango Romeu Golf Victor, reassuma a navegação, voe na proa de Cari. Papatango Romeu Golf Victor, reassuma a navegação, voe na proa da posição Cari. Tango Romeu Golf Victor, como recebe o controle Salvador? Gol no 776, esquerda 0, proa 030. Seu limite é a radial 100 de Salvador, gol no 776. Afirmativo, comando esquerda proa 030, limitado pela radial 100 de Salvador, gol no 776. Papapá, Papa Serra, informe de cada. Para, no 720. Gente, reduz a velocidade para 1.80 nós, é Papa Serra. Torcendo para 1.80, Serra. Papatango Victor Romeu Alfa, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa sul, seu limite é a radial 120 de Salvador, Victor Romeu Alfa. Esquerda pro sul, limite 120 de Salvador, Vitor Romeu Alfa. Continuando a proa norte, Golf pro Gol 1776, editando informações. Cliente, Gol 1776, proa norte. É que Papa Serra reduz a velocidade para 1970 nós. 1970 nós, Papa Serra. É que Papa Serra reduz para 1950 nós. É que Papa Serra. 1950. Você informa o tráfego, 1 hora, 8 milhas, rumo norte, cruzando nível 040 para 3.000 pés, é um banho da Gol. Atenta, avistado. Salvador, boa noite, 9987, Alfa Lima, passa 210, autorizado 150 com F6. November 987, Alfa Lima, acione a identificação, reduz a velocidade para 250 nós, desse mantém a nível 070. Reduzindo 250 nós, dá autorizado nível 070, Alfa Lima. Fechando 3.000, Gol 1776. Gol 1776, tem condições de estabilizar na presente proa? Afirmativo, mantendo a presente proa, o RNAV, o Gol 1776. Seguinte, vou ir na proa do Serra Vitor 363, desce para 2.500 pés, reporta estabilizado o Gol 1776. Serra Vitor 363, 2.500 pés, 1.012, estabilizado. Controle, boa noite, Abjet 6708. Salve Salvador, boa noite, tá 3197, formação X-Ray. 3197, boa noite. Para o Galeão, nível 360, guarda de copo. 360, aguarda, saída prevista da El Black. Goleval após Krat. Ok, Goleval Krat. Atango Victor Romeu Alfa, curva direita, proa 200. Seu limite é a radial 120 de Salvador. Vê se mantém a nível 050, Victor Romeu Alfa. Direita 200, limite 120 de Salvador, descendo para o 050, Victor Romeu Alfa. Joker 04, reduz a velocidade para 1.80 nós. Joker 04, reduzindo para 1.80 nós. Controle, Gol 1.776, já estabilizado no GPS para 28. Gol 1.776, completo sinal, torre 1.8, décimo 6. 108.6, Gol. Salvador Novena, 987, Alfa Lima, solicito Arnaldo Patrícia 28. 29987 Alfa Lima, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 080. Seu limite é a radial 150 de Salvador. November 987 Alfa Lima. Para vetoração direita 080, limitado pela radial 150 de Salvador, November 987 Alfa Lima. Curva esquerda, gole é Valcrat, controle 1935, transponder 5110, 3197. 3197, correto, só confirmando, após toquinho, lateral 317. E após a decolagem, manterá pro até nível 030, após iniciar a curva esquerda. É forte para pushback, se não mesmo. Após toquinho, Alfa 317 e vai manter até o 030 na pro 317. 2, Vitor Romeu Alfa. 250, direita 250, Vitor Romeu Alfa. Afirmativo. Obrigado. Você está informando a interrupção de 1.200 aí ainda. X-Ray. Matiz? Sim, a informação X-Ray. Web 6708, centro Recife, 12.85, até 2545. 2685-2545, boa noite. Direita, proa 080. JK04, direita 080. Bem, seu limite é a radial 110 de Salvador, JK04. Ciente. Salvador, Vitor Romeu Alfa, tem livre descida. Siga Vitor Romeu Alfa. Qual altitude de Vitor Romeu Alfa está liberado para descer? 3 mil pés. 2 mil, Vitor Romeu Alfa. Romeu Alfa autorizado, VORDMR 28 responsabilizado. Pela RDMA da 28, repórteria estabilizada, Vitor Romeu Alfa. É o Papacé estabilizou? Sim, Matheus estabilizado. Seguinte, completo final da 28, torre 1 no 8, decimal 6. 186, boa noite. Victor Romeu Alfa, desce para 12 mil pés. É passo estabilizado, tem negão no 0 no 2, Victor Romeu Alfa. 3 mil pés, 1 no 0, 1 no 2, reportaria estabilizado, Victor Romeu Alfa. Guardando, ficha livre. Vista no atinge e mantenha 060. Mantenha 060, Romeu, Golf e Vitor. Vetoração para sequenciamento, direita, proa 090. Direita 090, Romeu, Golf e Vitor. Limite é radial 120 de Salvador, Romeu, Golf e Vitor. Tenente radial 120 de Salvador. C3 autorizado com fins, nível 360, Sloper, Whisky 58, a cola da 28, com... a cola da 28 mantém proa até o nível 030, após curva à esquerda, sai da gola e após levão, após sacais. Controle 119, decimal 35, transponder 5107. Gente, é Papa Terra, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Até nível 030, com pescoço esquerda, sai da gola e vão após direto para sagaz. 035-5101. 5107, o correto, restante gol 1273, reporte para puxo de saneamento. 5107, está usando puxo de saneamento no 612, 1273. JT04 descendo para o 030, confirme a proa? 62273. Tente esquerda 020 para 030. Sabatango Romeu Golf Victor. Autorizado descer para o nível 050. 050 para o Romeu Golf Victor. 02. E a Índia para o 02. Fala, Salvador, o TAN 3197. 3197, confirme por sorte. É, por gentileza, pode confirmar a operação da pista em todo o comprimento? Os últimos 90 metros da pista 28 fechados. Disparo o JT04 na proa 020. JT04, curve agora à esquerda, proa 350, autorizado. VRDME da 28, desça para 2 mil pés, reporta estabilizado. Ciente, descendo para 2 mil pés, reportará estabilizado na radial 285. Confirmando, no curso 285. Negar Salvador, no 0 no 2, JT04. Ciente. Papatango Romeu Golf Victor, curva esquerda, proa 020. Seu limite é radial 100 de Salvador. Desça e mantenha nível 040. Esquerda 020, limite 100. Seu Romeu Alfa, Completo sinal, chame torre 118, décima almeia, Victor Romeu Alfa. 118, décima almeia, Victor Romeu Alfa, graças. November 987, Alfa Lima, curva esquerda, proa 035, seu limite é radial 100 de Salvador. Décima tem a nível 050. Curva esquerda, 997, seu limite é para o 050, poderia confirmar radial limite? Radial 100 de Salvador, November 987, Alfa Lima. Radial 100 de Salvador, November 987, Alfa Lima. Papatá, sala 56, mantenha a posição antes da alfa para o táxi. Papatá. Papatá, Romeu, Golf Victor, desça para 3.000 pés, QNH 112. 3.000, qual é o 1012, Romeu, Golf Victor. Pista 28, vento 230, grau 04. Gente, livre pouso, 28, Victor, não, pô. Solo 1129. Quero o táxi, Eco. Eco Pato autorizado táxi Alfa Kilo Pato 3, reportará para ingresso Pato 1. Pato Serra, certo. Confirmando Pato de China? 4 do Graé. Gente, reporte para ingresso Pato 1. November 987, Alfa Lima, curva esquerda, proa 350, seu limite é radial 100 de Salvador. Já está mantendo a 035 e já foi limitado no 00 de Salvador, Alfa Lima. Curva esquerda, proa 330, November 987, Alfa Lima. 330 à esquerda, November 987, Alfa Lima, o limite continua o mesmo, radial 100. Pato Serra, o senhor tem sido autorizado Kilo Pato 3, senhor. Pato 3. Tá, nós vamos para o hangar do Graé, senhor. Eu sei, o táxi tem sido autorizado Kilo Pato 3. O senhor congestionou, a táxi foi alfa, irá aguardar antes da Juliette agora. Ei, fazer 180? Negativo, aguarde para ingresso no Pato 1, o segundo para o táxi. Portará antes da Juliette. Negativo, prosseguindo. 1273, autorizado táxi a pátio 1, pátio 3, quilo, pátio alfa, quilo, táxi aí alfa na Gol Chimara Torre, 118, decimal 6, QNH 1012. Ok, pátio 1, pátio 3, quilo, alfa na Gol Chimara Torre, 1263. Se Alfa Lima, reduz a velocidade para 180 nós, forma o número 3 na aproximação. Reduzindo 1809 na velocidade 987 Alfa Lima, número 3. Sou Pato Serra, deixe stand-by no transponder, por favor. Salvador 3197 para o push acionamento no 5. Instrução para aproximação. Reporte estabilizado. O tráfego que o precede é um Alfa 29 da Força Aérea. No momento, cruzando Serra Victor 364. 7, Rosa do Vi, visando com o tráfego, o Papatá Gonzalo do Golfito. 197. 3197. Após. Vai, corrigindo. Autorizado. 3197 agora, agora puxa. É Correto, Papa Serra, autorizado o táxi via parte principal. Na Lima, chamará Torre, 118 desse Palmeiras. Na Lima, manterá a posição, chamará Torre, 118 desse Palmeiras, para continuar sobre o táxi. Ativo. Na Lima, chamará Torre. Salo Salvador, Papatango Vitor, Romeu Alfa, boa noite. 18, vento 230 graus, 05 nós. Jota 04. Serra Vitor 363, dispara 2500 pés, November 987 Alfa Lima. Na Polo Serra Vitor 263, 362 e 363, Alfa Lima. Dando passagem de tráfego no parte 3, reportará para ingresso para o principal. Uno 263, confirmando aí, está livre ingresso na Alfa, correto? Correto. Alfa na Gol, chama na Torre. Alfa, Gol, chama na Torre, Uno 263. Obrigado, bom dia. Papapá, liberação na chave táxi. Chamada para o táxi, mais papapá. Papapá, Romeu Vitor. Começou, está passando Serra Vitor 364, chame Torre 118. Tráfego que o precede está na curtíssima da 28. Papatango Romeu Golfe Victor. Vai chamar a Torre 686, visando o tráfego Papatango Romeu Golfe Victor. Reportar ataque para 3197. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou passar com o meu Golf Victor, final da 28. O meu Golf Victor continua a aproximação, guardando pista livre. Gente, a intenção vai revisar com o aeródromo. Solicita cancelamento e ingresso na 17. Gente, Alfa Juliette, reportar para ingresso no Pátio 1. Vitor em Alfa. Direita, não, curva direita, vai ingressar na base da 1-7, reporte para a final. Gente, vai ingressar, reportará na final da 1-7, o Papatango do Romeu Golfe Victor. Joker 04, controlado. Gente, Joker 04, seu solo foi ao 03, livre à direita, pátio militar, estacionado, frequência livre. Joker 04. Autorizado o cruzamento direto para parte 5, viu? Então mantém a posição na Quebec. Salve, vamos no certo, baixado e travado, para passar o Golfe Victor. Golfe Victor, livre o pouso, pista 1-7, vento 230 graus, 5 nós. Gente, livre pouso para o Romeu Golfe Victor. Gente, completo sinal de nave, torre 118.6. 18.6, obrigado, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, 9987, Alfa Lima, passando Serra Vitor 363. Gente, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Alfa Lima. Pronto para o táxi com parte da aérea. Russian para ingresso no 7. Prioridade para o Mike, tá, papapá. E 1 no 8.6 para a continuação do táxi. Livre ingresso, Pátio 1, confirme o resto. Então, na Lima, o senhor chama na torre, 1 no 8.6 para a continuação do táxi. Disponha, sua posição. 3197, tá. Vitor, com meu alfa, a táxi em Lima, no final do pátio principal, pátio 1. Afirmativa, entendi agora, táxi em Lima, eu chamaria a torre, continuando. 3197 para o táxi, está com 60, 340 alterna, Guarulhos. O meu Golf Vitor, seu solo, 06, livre táxi, à direita, está. Autorizado táxi, é Juliette, Alfa, na Golf Chimara 2, 18.6, Sinegal no 012. Ok, após a passagem do Sênica, vai prosseguir via Juliette, Alfa e Golf. Ponte Pedra 5, aguarde. Torre Salvador, Vitor Meofa, ataque foi Lima. Alfa Lima, seu solo ao 08, livre à esquerda, chama agora o 209, solo antes da Alfa. 209, antes da Alfa, 975. Vou passar ele, Bruno, sim, foi caixa livre. Torre Salvador, Vitor Romeu Alfa, táxi em Lima. Sim, chame para o cruzamento da 17 Alfa. Chamarei para o cruzamento da 1-5 para o táxi para Aerostar. 9987 Alfa Lima, após passagem de uns tráfico à sua frente, autorizado táxi Alfa, após primeira esquerda, parte 3, voltará a parte principal para a continuação do táxi. Ok, iniciou o táxi após a passagem do Airbus, via Alfa, parte 3, e chama para a coordenação. Alfa, sete. Olá, ô. Salvador, gol no 6, 1-3. Primeiro 9, chamou o solo. Gol no 6, 1-3, informação X-Way. Autorização de tráfego, Brasília. Este nível, só que foi o nível solicitado 360, aguarde cópia, gol no 6, 1-3. Tem a saída prevista, Padre? Olha o fit. Ok, obrigado. posicionamento, Alfa.